Chapéu velho, tapeado, sobre o couro melenudo e uma oito baixo surrada, lhe faltando quase tudo, rolando de pago em pago, poeta grosso sem estudo, todo mundo sabe muito pouco, da vida sabe de tudo, todo mundo sabe muito pouco, da vida sabe de tudo. Mas não tem nego bicho. Negorelhano tem marca, quem não conheceu parente, em todas as festas campeiras, com sua oito valente, se espicha, se encolhe, quem nem cobre terra quente, na estampa deste negro, o Rio Grande se faz presente, na estampa deste negro, o Rio Grande se faz presente. Rebenqueado pelos anos, aparenta boa estampa, abraçado na oito baixo, tomando canha na guampa. Creio até que esse crioulo surgiu do ventre da pampa. Onde está o negro beiço? A tradição cheguei a campa. Onde está o negro beiço? A tradição cheguei a campa. Mas que barbaridade! Cuidado, Murilo! Olha o buchinho, vai chegar aí, bicho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buchinho! Vai, buch